Durante uma viagem a Jerusalém, a sogra do cidadão falece de emoção após visitar o túmulo de Jesus Cristo. O genro cuida dos trâmites para o enterro. Então, quanto que fica para levar o corpo da minha sogra de volta ao Brasil? Olha, senhor ter certeza de que quer fazer isso? Porque eu já lhe avisa que sai mais de 20 mil reais fazer traslado da corpo morto de velha. Se o senhor sepultar aqui mesmo em Jerusalém, não custa nem 2 mil reais. Não, não quero economizar com isso não. Jesus, quando foi sepultado aqui, ressuscitou no terceiro dia. Eu prefiro não arriscar.